ZYL 275, ondas médias 880 kHz. ZYE 521, ondas curtas de 49 metros, 6.010 kHz. ZYC 696, 100,9 MHz. Frequência modulada. Emissoras da rede Inconfidência de Rádio, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Neste momento, da estação Inconfidência, da partida, o trem caipira. Uma viagem nos trilhos da verdadeira música sertaneja e regional. Muito bom dia, amigos. Estamos chegando para mais um programa Trem Caipira. Bom dia para você que está sintonizado aqui. Alô, Zé Carlos, o nosso abraço. Serrinha e Zé do Rancho. Meu cabelo já tá branco e meu rosto tá enrugado, mas de riba de um cavalo ainda sou respeitado. Tenho um monte de janeiro no meu lombo amontoado, mas coitado dos mocinhos que aparece do meu lado. Já fui gaúcho moço, lacei muitos coração, e então pras gaúchada era o rei destes rincão. Quando entrava no rodeio que tivesse campeão, eu mostrava que era sempre campeão dos campeões. Hoje eu sou velho gaúcho que já teve a sua glória. Todos contam sua vida, também tenho a minha história. Apesar de ser esperto, eu não conto só vitória. Também tive uma derrota que não foge da memória. Meu cabelo embranqueceu e meu rosto se enrugou. Eu não corro a geada, nem o sol que me queimou. Eu só corro a idade e a mulher que me deixou. Eu venci tantas barreiras e a mulher me derrotou. Esta paixão que vive em meu peito e não quer me deixar. Assim sozinho vivo sofrendo por teu amor. Ai que tristeza, ninguém tem pena da minha dor. Hoje eu quero beber, quero afogar tristeza. Garçom, não me pergunte nada, traga bebida na minha mesa. Vem, meu amor, vem aos meus braços, vem consolar esta paixão que vive em meu peito.

baião. Sou caipira, sou colono e tenho cheiro de chão. Sou caboclo, sou roceiro e tenho calo nas mãos. Eu tenho a pele queimada do mormaço do sertão. A terra improdutiva, sem ter ninguém pra plantar, e o sem terra implorando o chão para cultivar, e os latifundiários não pensam em ajudar, e o homem do campo vive acampado sem um lar. Velhos Tempos, de Lúcio Samir e Satiro, peão do Prado e Paraense, o Sem Terra, de Hélio Brito, Lorito e Labareda. Tinoco e Zé Paulo, Fio de Cabelo, música de Darcy Rossi e Marciano. Pedro Bento e Zé da Estrada, de Mário Vieira, Não Me Pergunte Nada. Serrinha e Zé do Rancho, de Arlindo Pinto e Serrinha, Velho Gaúcho. Estamos apresentando, pela Rádio Inconfidência, Trem Caipira. Tião Carreiro e Pardinho.

Festa da Catira. Festa da Catira com elas, Irmãs Galvão, música de Nelson Gomes e Tony Gomidi. Tião Carreiro e Pardinho, Mulher Amada de Lorival dos Santos e Carreiro. Trem Caipira. Inconfidência. Trem Caipira. Liu e Léo. Tive lendo num romance de um casal de namorados, de Rosinha e Catimbau, dois jovens apaixonados. Rosinha é família rica, Catimbau era um coitado, capataz de uma fazenda, mais trabalhador honrado. Amansava burro brabo, no laço era respeitado. Um caboclo destemido, ai, por tudo era admirado. Ah. Um dia encontrou a Rosinha lá no alto do espigão. Por se ver os dois sozinhos, quis proveitar. De tanto que ele insistiu, ela deu a decisão. Vamos deixar pra outro dia, aí para as festas de São João. Ai. Já passados 5 meses, chegou o esperado dia. Rosinha tava tão linda, com uma flor. A festa tava animada, todos com grande alegria. Quando o pai de Rosa veio perguntando quem queria mostrar ciência no laço pra laçar o boi ventania. Os vaqueiros amedrontados, ai, todo ele se escondia. Mas depois eu quero beijo, ai, que você me prometeu. Catimbau, mais que depressa, no seu bragado amontou. Chegou a espora no macho e a laçada ele aprontou. A laçada foi certeira que o povo se admirou, ai. Catimbau foi infeliz, o bragado se atrapalhou. O laço fez uma volta no seu pescoço e rolou. Com o pialo que o boi deu, sua cabeça decepou. Este é o fim de uma história, dando provas que se amou, de Rosinha e Catimbau, ai, que a morte separou.

moça velha na colheita do algodão, arroz, café e feijão. Foi você que transportou a roça velha. Minha voz hoje embargou, me bateu uma saudade das mulas que lhe puxou. Da roça velha, por onde você andou, tem história pra contar do peso que carregou. A roça velha levava carga demais, e os nomes dos animais me faz muito recordar. Mula faceira, a demanda e a menina eram as três joias finas que já foram descansar. A roça velha, por onde você andou, tem história pra contar do peso que carregou. Tocando a boiada de Francisco Ramos e Batista. João Mulato e Douradinho, Carroça Velha, de Mulato e Praense. Lourenço e Lorival, de Tião do Carro e Erba, O Diploma e o Chapéu. Liu e Léo, de Carreirinho e Ted Vieira, Catimbau. Estamos apresentando, pela Rádio Inconfidência, Trem Caipira. Zico e Zeca. Mas quero ver de nós dois quem é que tem mais valor. Você com sua beleza e eu sendo um trovador. A sua grande beleza não pode me fazer preto. Nossas vidas é passageira. Formosura de mulher nunca ficou pra semente. Mas os versos que eu canto, ai, ai, ficarão eternamente. Quem te vê assim vaidosa fica logo admirado. Os teus encantos machuca qualquer peito apaixonado. O meu verso é um consolo pra quem vive despeitado. Por isso quando eu morrer, ai, ai, por todos serei lembrado. E você quando morrer, minha fama com você não se mistura. Vale mais o meu talento, ai, ai, do que a sua formosura. Levantei bem cedo, 4 da matina. Calcei a botina e fui trabalhar. Cheguei no curral, uma vaca partiu. E eu soltei pra ele mamar. Busquei uma corda de piar as patas, um balde de lata e um banco de um pé. Tirei o bezerro e antes da função fiz minha oração num ato de fé. E dessa maneira vivo dia a dia, com muita alegria, de um jeito simprão. É assim que é a vida nossa, de gente da roça, que sistema bom. Depois que o leite já foi retirado, eu soltei o gado e fui me lavar. Bebi um café, passei no celeiro, lá no galinheiro tinha que tratar. Cuidei das galinhas, segui a rotina, ouvi a buzina de um caminhão. Era o leiteiro que estava chegando, para elevando minha produção. E dessa maneira vivo dia a dia, com muita alegria, de um jeito simplão. É assim que é a vida nossa, de gente da roça, que sistema bom. Na lida da roça minha rotina é tão pequenina diante de Deus, e nem se compara ao que fez Jesus, pregado na cruz perante os judeus. As tribulações que passamos na vida, etapas sofridas da grande missão, de servir a Deus com fé e alegria, e alcançar um dia nossa salvação. E dessa maneira vivo dia a dia, com muita

viola faz de mim o que bem quiser. São duas paixões que tenho, viola e mulher. Uma joia fina especial. Tem uns que agride ela e de ser o tal. Quem judia da viola é um animal. Não deve apanhar de reio, mas sim de pau. A viola faz de mim o que bem quiser. São duas paixões que tenho, viola e mulher. A foto na parede e uma flor se abrindo e um beija-flor com sede. Ali sou eu e ela, como eu sempre quis. Hoje tão longe dela, não dá pra ser feliz. Minha viola chora pra eu poder cantar. Minha viola chora pra não me ver chorar. Queixões, minha viola, sim. No fundo é ciúme que está doendo em mim. Ficou naquela flor o espinho da paixão. E hoje aquele amor eu busco na canção. Minha viola chora pra eu poder cantar. Minha viola chora pra não me ver chorar. Minha viola chora pra eu viola chora pra não me ver chorar. Minha viola chora, Paulo César e Amorim, compositor Paraíso, Rei do Vale Tocantins de Mulato, viola no peito. Sulino e Marrueiro, promessa do Batistinha. Tião Reis e Zé Mineiro, de Marcos Violeiro e Tião Reis, gente da roça. Zico e Zeca, talento e formosura. Música de Lorival dos Santos e Sertãozinho. ZYL 275, ondas médias 880 kHz. ZYE 521, ondas curtas de 49 metros, 6.010 kHz. ZYC 696, 100,9 MHz, frequência modulada. Emissoras da rede Inconfidência de Rádio, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Trem Caipira.

pescando rio abaixo. Sou pirangueiro matuto e conheço este riacho. Vou pescando rio abaixo, vou pescando rio acima, nos barrancos desta vida. Também pesco algumas rimas. Para jogar a tarrafa, eu espero a hora exata. Os peixes que ali pego, deles eu separo a nata. Vejo a lua moldurando com seu lume a cascata, estampando um véu de chuva de estrelas flor de prata. Vou pescando rio acima, vou pescando rio abaixo, sou pirangueiro matuto e conheço este riacho. Vou pescando rio abaixo, vou pescando rio acima, nos barrancos desta vida. Também pesco algumas rimas. Quando amanhece o dia, satisfeito e sorridente, tomo o resto que sobrou da garrafa de aguardente. Ergo a poita e saio remando, contemplando o sol nascente. E reflete sobre as águas a face de Deus presente. Vou pescando rio acima, vou pescando rio abaixo, sou pirangueiro matuto e conheço este riacho. Vou pescando rio abaixo, vou pescando rio acima, nos barrancos desta vida. Também pesco algumas rimas. A parede enfumaçada lá por dentro do ranchão, carne de bicho mateiro no mormaço do fogão. Na taipa tocos de brasa, lá na frente um panelão. O tempero da comida cheira em todo o casarão. O caboclo está contente lá no fundo do sertão. Chopana é de barrote, armação feita de pau, é o castelo do caipira, morada do capial. O bicho mateiro desce da capoeira fechada, gavião voa de fasto, preparando a emboscada. Onça ruge na montanha,

ninguém não calcula. Eu só canto modinha que presta, mas isso parece que pouco arregula. Eu já bato meu chapéu na testa, a reclame ninguém me adula. Quando eu vejo as mocinhas em palestra, é sempre essas coisas que mais me cabula. Cê pergunta o que está conversando, ela vai me chamando, eu de velho espicula. Nesta hora me dá um desespero, mas conformo com o que elas diz. Se eu tivesse pensado primeiro, eu nem na conversa não punho o nariz. Até a fama de ser bom violeiro vou deixando pros meus aprendiz. Eu carrego bastante janeiro, mas já fiz de tudo que no mundo eu quis. Hoje eu vivo no braço do pinho, gozando o restinho da vida feliz. Nosso violeiro nato enfrenta uma luta dura. No meio da nossa classe tem malandro com fartura. No nome do sertanejo muita gente se segura. E pra música de fora dá um apoio e cobertura. Usa toda essa trama para sair da pilura. Essa realidade é assim o nosso meio. O nosso rádio tá cheio de homens sem compostura. Programas de TV, o caboclo desconjura. O som da nossa viola só se ouve na abertura. Nas paisagens do sertão só aparecem as gravuras. Quando o programa começa, tudo muda de figura. Aparece os cantadores remexendo a cintura. São os falsos sertanejos com a guitarra na mão. Canta em nome do sertão, sujando nossa cultura. Essa praga estrangeira abalou nossa estrutura, mas o violeiro é teimoso e não entrega rapadura. Com a viola no peito, vai lutando com bravura. Tudo que é bom sempre fica, o que não presta pouco atura. Essa música moderna está perto da sepultura. Cada violeiro é um rochedo, pedra firme que não rola. Vai colocar a viola novamente nas alturas. Viola nas alturas, Lorito e Loreto. Leôncio e Leonel, de Roque José e Ted Vieira, Velho Catireiro. Gino e Geno, Chonados, composição do Gino, Eu e Minha Canoa.

nas mãos segura. Sou guerreiro da cultura musical do meu país. De uma mulher cheia de charme e encantos, rainha comprometida, eu só quero seu amor. Seus braços é meu descanso, você já deu um balanço no peito do cantador. Quem sabe pedir perdão não pode sofrer castigo. Da rosa tirei o espinho, o rei vai ficar sozinho e a rainha vai comigo. Rodeio sem cavalos no estilo cotiano. Já tem o primeiro ginete pronto pra viajar. Vai com Deus e com Nossa Senhora de Aparecida. Segura, peão, segura, peão. Não deixa se a derrota. É um show de montaria, peão, do jeito que o povo gosta. Segura, peão, segura, peão. Não deixa se a derrota. É um show de montaria, peão, do jeito que o povo gosta. Segura, peão, segura, e mostre quem você é. Domine a fera na espora e vitorioso caia de pé. Quero ver esta plateia arrepiar de emoção na hora que o Serginho falar o nome do campeão. Acácio Benedito, cavaleiro representante de Cajamar, viaja no cavalo justiceiro do Vanico. Abriu a porteira, foi-se embora, roseta, espora, batida, vamos lá, alegrão, apaixonado. Segura, peão. Segura, peão, segura, peão. Não dê chance à derrota. É um show de montaria, peão, do jeito que o povão gosta. Segura, peão, segura, peão. Não dê chance à derrota. Dê um show de montaria, peão, do jeito que o povão gosta. Segura, peão, segura, segura e não faça feio. E a TV está mostrando ao Brasil inteiro este rodeio. Você não pode cair do cavalo e nem do touro. Quero ver no fim da festa você ganhar a espora de ouro. Já tem touro preparado.

mandou uma carta emocionante que meu coração cortou, relembrando a triste história que nas matas se passou. Da jovem paranaense que enlouqueceu por amor, tive dó da Madalena, triste sorte acompanhou, por causa de um namorado, vejam quanto ela penou. Ela era moça nova, bonita que nem uma flor, tava noiva pra casar, mas a sorte não ajudou. Seu noivo foi muito ingrato, foi um grande traidor. Iludiu a pobre moça e depois abandonou. Nesse dia ficou triste, com ninguém mais conversou. Em dar fim na sua vida foi o que ela pensou. Chorando sem ter consolo pela mata ela entrou. Um revólver carregado consigo ela levou, pensando em suicidar, mas sua coragem fartou. Quando quis voltar pra trás o seu caminho não achou, perdida na mata escura seu sofrimento dobrou, passando fome e sede sua vida se acabou. O cachorro Curumba, seu amigo defensor, daquelas fera bravia Madalena ele salvou. Depois que ela morreu pra sua casa ele voltou. Chegando lá no terreiro muito triste ele uivou. Parece que naquele uivado o seu dono ele chamou. E dali voltou pro mato e o povo acompanhou. Bem no pé de uma figueira onde o Curumba parou, encontraram Madalena onde os índios sepultou. Curumba deu um uivado que o sertão silenciou. Foi um momento tão triste, não teve quem não chorou. Pai e mãe de Madalena nunca mais se conformou por perder a sua filha que o destino carregou. Trem Caipira, Inconfidência. 5h41. Viola no peito, através do meu cantar, um filho de Santa Adélia eu vou homenagear. Seu nome Antônio Pereira, conhecido Cebolão. A sua bondade é grande, por isso seu nome expande por toda a nossa região. Eu sei que em berço de ouro o Cebolão não nasceu, trabalhou até na roça, mas com luta ele venceu. Sua vida é um livro aberto, seu suor já foi ao chão. Na vida ele só cresce, Deus ajuda quem merece, quem tem um bom coração. Alguns tombos pela vida Cebolão também sofreu, mas com sua competência e muita fé ele venceu. Seja pobre ou seja rico, pra ele é o mesmo valor, pois ele foi operário e hoje é um forte empresário, o caipira lavrador.

Inconfidência. Trem Caipira. 5h57. Eu amo tanto a viola que chego a ser extravagante. Durmo com ela abraçado pra ter sonhos delirante. Pois até fiz um juramento invocando o bom Jesus pra quando eu morrer a viola seja feita a minha cruz. Uma cruz leve, trançadinha, de corda branca e amarela, pra modo o vento batendo, passear nas cordas dela. E se eu tiver permissão de escutar o seu gemido, que eu possa cantar com ela, num dueto comovido, convidando os violeiros pra cantar nossas mazelas, ponteando tudo junto, numa orquestração singela. Pois se uma viola é bonito, que dirá um montão delas. Eu vim embora e na hora canto um passarinho, porque eu vim sozinho, eu a viola e Deus. Vim para o assustado, a viola e Deus, esperando encontrar o amor que é das velhas coadas canções, vendo as modas da gente cantar nas quebradas dos grandes sertões, na poeira do velho estradão. Viola e Deus, música de Rolando Boldrin. Ouvimos aí com a Orquestra Paulistana de Viola Caipira e a Orquestra de Violeiros de Uberlândia, Caminheiro do Jaque. Orquestra Minas e Viola de Zé Mulato, Diário de Caipira. ZYL 275, ondas médias 880 kHz. ZYE 521, ondas curtas de 49 metros, 6.010 kHz. ZYC 696, 100,9 MHz, frequência modulada. Emissoras da Rede Inconfidência de Rádio, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 6:02. Estamos apresentando, pela Rádio Inconfidência, Trem Caipira. Trem Caipira tem Alvarenga e Ranchinho. Faltava 2 meses para

se o zóio for maior que a barriga, o trem vai virar bagunça, o trem vai virar intriga. Eu conheci uma menina da cidade, uma moça muito linda, bem na flor da mocidade. Só que o pai dela é um sujeito muito bravo, só de olhar nele dá medo, porque o velho é delegado. Mas a menina não precisa esquentar, sempre fui um cabra macho pros problemas enfrentar. Nunca corri da mira de time de inglês, e se a briga for boa eu não perco o freguês. Meu Deus do céu, porque fui me apaixonar da filha do delegado que dá tiro só de olhar. Provei da fruta daquela linda donzela, e agora estou na mira do revólver do pai dela. A fome com a vontade de comer, hoje a onça bebe água, hoje a terra vai tremer. E se o zóio for maior que a barriga, o trem vai virar bagunça, o trem vai virar intriga. Eu conheci uma menina da cidade, uma moça muito linda, bem na flor da mocidade. Só que o pai dela é um sujeito muito bravo, só de olhar nele dá medo, porque o velho é delegado. Mas a menina não precisa esquentar, sempre fui um cabra macho pros problemas enfrentar. Nunca corri da mira de um time de inglês, e se a briga for boa eu não perco o freguês. Meu Deus do céu, porque fui me apaixonar da filha do delegado que dá tiro só de olhar. Provei da fruta daquela linda donzela, e agora estou na mira do revólver do pai dela. Meu Deus do céu, porque fui me apaixonar da filha do delegado que dá tiro só de olhar. Provei da fruta daquela linda donzela, e agora estou na mira do revólver do pai dela. Filha do delegado Breno Reis e Marco Viola, Belmonte e Amaraí, Terra Querida. Abel e Caim, Lobisomem, música de Piracicaba e Fernandes. Alvarengue e Ranchinho de Rolando Boldrin, Casinha de Palha. Pedro Bento e Zé da Estrada. Viajando estrada, Zé Roia na frente, tocando berrando, chamando a boiada, e Chiquinho esse dia. Caiu do cavalo, foi dentro do vale, a boiada pisou. viajando nas estradas. Não toco berrante, nem vejo lá diante meus dois companheiros. Esse trio

concorrência. É carteira pra carvalho e carta de referência. Quanto mais ganhar, mais gasta na rabeira da carência. Trabalhar pra quem é pobre é gostar de penitência. O trabalho dá cansaço e suor de experiência. Trabalhar por trabalhar é relaxar a competência. De trabalhar ninguém morre, nem de fome quem não queira. Faça sol ou faça chuva, mundo velho é sem porteira. O meu rosário de queixa eu joguei na corredeira. Qualquer barranco é um porto, qualquer pedra é uma cadeira. Deus me deu o lar do mundo e a saúde como esteira. Minha mãe me deu a luz e a vida sem canseira. Meu sistema de vida, muita gente me critica. O futuro é a morte, pra semente ninguém fica. Três punhadinhos de terra, numa cova nada explica. Na minha filosofia, eu só vou dar uma dica. Eu não vou salvar o mundo, dessa gente que complica. Nem morrer de trabalhar pra deixar viúva rica. Valderi Misael e a participação de Daniel, viúva rica. Tião do Carro e Pagodinho, recado de carreiro de Caetano Erba e Tião do Carro. Trio Universal, Reforma Agrária de Batista. Tonico e Tinoco, música de Anacleto Rosa Júnior, Burro Picasso. E Pedro Bento e Zé da Estrada cantaram o sucesso de Anacleto Rosa Júnior, Os Três Boiadeiros. A Brasileiríssima toca as mais pedidas de décadas passadas. Memória Nacional, a emoção musical que ficou. Todos os dias, de 11 da noite às 4 da manhã, aqui na 100,9. Caipira! Inconfidência! Trem Caipira! Aqui no programa Trem Caipira tem Teixeirinha. Chora comigo, sanfona, desabafa a saudade que eu tenho no coração. Deixei a minha terra, meu Rio Grande amado, pra morar em outro estado do mesmo Brasil. Eu vivo muito bem aqui noutra cidade, chorando de saudade do meu céu de anil. Eu trouxe por lembrança uma cuia de mate, na sombra do abacate tomo chimarrão. Me lembro da querência quando despedi, terra onde nasci e vive meu coração. Da minha mão tem as iniciais RS, a terra em que me viu nascer. Oeste, sou eu sua fã. Se um abraço passear feito arrepio no corpo seu, seu amor está de volta porque a saudade bateu. Quando o coração dispara igual cavalo assustado, quando a paixão me agarra entre as garras do pecado, nas estradas onde andei eu fiz de tudo pra entender que o atalho do desejo é bem mais perto até você. Dê-me um canto dessa cama que eu preciso me deitar, dê-me todo do seu corpo que eu preciso lhe amar, dê-me um pouco dos seus beijos pra matar minha vontade. Tava longe, cheguei quase morta de saudade. Esperança te tocar pela manhã, quando um beijo te pousar, não se assuste, sou eu sua fã. Se um abraço passear feito arrepio no corpo seu, seu amor está de volta porque a saudade bateu. Quando um coração dispara igual cavalo assustado, quando a paixão lhe agarra entre as garras do pecado, nas estradas onde andei eu fiz de tudo pra entender que o atalho do desejo é bem mais perto até você. Dê-me um canto dessa cama que eu preciso me deitar, dê-me todo do seu corpo que eu preciso lhe amar, dê-me um pouco dos seus beijos pra matar minha vontade. Tava longe, cheguei quase morta de saudade. Tava longe, cheguei quase morta de saudade. Trem Caipira, música e saudade. 6h38. Apesar da sua idade, velho, tenho inveja de você. Velho, trabalho de sol a sol, derramando seu suor pra poder me sustentar. Velho, ficou longe a minha infância, eu jurei quando criança. Velho, só Deus vai nos separar. Thank you. você foi meu professor. Velho, pra você tiro o chapéu. Um pai que caiu do céu. Velho, merece o reino do amor. Engenheiro do Japão trabalhando direitinho. O progresso é bom demais, não tem japonês que faz o som da viola de pinho. Porque já vem afinado. Se faltar a energia, fica mudo o seu teclado. O conjunto fica triste, seu cachê está furado. Eu afino a violinha e entro lá no tabuado. De qualquer jeito, com a viola no peito, até no escuro eu agrado. De afinar e tocar um. Tem gente que já tentou, desistiu e não venceu. Professor que me ensinou, meu velho pai já morreu. Lá no prato da vitrola, tocando minha viola, o cientista sou eu. Pedaço de pau. Sou um artista lá da roça. Minha viola é pra quem gosta de curtir um som rural. Nasci em Goiás. Encontrei fartura, misérias não vi. Em Pires do Rio, onde aprendi a cantar sereno pro Brasil ouvir.

Coisas da Roça, de Arnaldo e Rio Branco, Karen e Pamela Viola. Romane Rosseri, Capial, música de Tião do Carro e Caetano Erba. João Miranda e Marcelito, de Carreirito e Miranda, Pirangueiro Matuto. João Carlos e Maurício, o Velho, o Menino e o Burro, de Borges e Marli. Encerrando aqui o nosso programa Trem Caipira. Amanhã às 4 da manhã tem mais. Continuem sintonizados. Bom dia. Inconfidência. Trem Caipira. O som da gente. O som da nossa terra. Olha só o boiadeiro montado em seu alazão, conduzindo toda a boiada com seu berrante na mão. Programa Trem Caipira, diariamente às 4 da manhã, o melhor da música raiz, aqui na Inconfidência. Inconfidência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, concordou que parlamentares reduzam salários para contribuir com o auxílio emergencial que deve continuar a ser pago durante a pandemia do coronavírus. Porém, afirmou que a conta do presidente Jair Bolsonaro está distante da realidade em função da comparação do valor necessário para o governo federal bancar o auxílio emergencial por mais 2 meses com os salários brutos dos parlamentares. Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que a equipe econômica estima que as 2 novas parcelas de auxílio emergencial serão de R$ 300 mensais, mas que estaria disposto a aumentar o valor caso os parlamentares aceitassem diminuir os próprios salários como medida de compensação. Com a explosão de casos de coronavírus, Betim, na Grande BH, retoma a fase inicial de isolamento social. Mais detalhes na reportagem de Desirê Miranda. A Prefeitura de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, decidiu retornar hoje à primeira fase de isolamento social, em que só os serviços essenciais podem funcionar.